Abençoa sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Sobre mim, por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro. Pude ver que eram enormes os números de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. E ele perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondia: ó, soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei o Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém, tem dois de vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porém, um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se ajuntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor, diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os números, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu Espírito em vocês, vocês viverão. E eu os estabelecerei na sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz seus companheiros. Palavra do Senhor. Amém? Amém. Queridos, a palavra de Deus, ela sempre quer nos levar a um lugar. Nós precisamos, hoje, nesses dias, entender que a palavra de Deus, ela precisa nos levar a um lugar. E é importante você pensar o seguinte: será que a palavra de Deus, ela está te levando a algum lugar? Então, aí você olha para você hoje e você pensa: onde eu estava em janeiro de 2017 e hoje eu estou em 9 de abril de 2017? Onde eu estava no início do ano e onde eu estou agora? Aí você mesmo pode se avaliar e você mesmo pode entender em você se a palavra de Deus, ela tem te levado a algum lugar. Porque é isso que tem que acontecer. Porque nós não podemos admitir mais, ou nos conformar mais, é ficarmos no mesmo lugar. Isso é incompatível com o mover de Deus nos dias de hoje. Isso é incompatível com aquilo, com o nível de revelações que nós temos recebido do Senhor. É incompatível nós ficarmos no mesmo lugar. Sabe quem fica parado no mesmo lugar? É o vale de ossos secos. É um vale de ossos secos que não sai do lugar. Mas você percebe que a palavra liberada pela vida de Ezequiel levantou aqueles ossos e transformou neles um exército. Então eles saíram do lugar de onde eles estavam e eles foram ali e começaram a cumprir um propósito de uma palavra profética. E isso precisa ser uma verdade, uma realidade para nós hoje. Porque Deus, ele tem falado e apontado um caminho para nós. Disso nós não podemos reclamar, nós temos clareza disso. Acho que a Bíblia, acho que Deus, ele nunca foi tão claro como está sendo nos dias de hoje. Então nós sabemos para onde nós temos que ir, nós sabemos o que nós temos que fazer. Nós sabemos, porque Deus tem falado muito conosco. Sabe, os céus estão falando algo. Aí eu vou te fazer uma pergunta: o que que os céus estão falando para a comunidade Rafa nos dias de hoje? Você não precisa responder. Se você quiser, eu te dou um microfone e responde. Mas você precisa dar essa resposta aí para você mesmo. Porque eu vou dizer a resposta, eu quero ver se a minha resposta vai bater com a sua. É tipo prova, né? E assinar lá a alternativa. Aí é. Só que na hora que eu te der a resposta, você não pode mudar. Porque o Espírito Santo faz a correção da prova. Então, o que os céus estão falando para a comunidade Rafa hoje? Então, é algo muito claro que nesses dias, nesses últimos dias, o que Deus tem falado para nós é que nós precisamos ter uma mente renovada. E talvez essa não foi a resposta que você pensou agora. Porque obviamente que Deus não tem falado só uma coisa. Mas às vezes a sua resposta está muito desalinhada com aquilo que Deus está falando. Então você precisa ver que talvez você não tenha escutado aquilo que Deus tem falado para nós aqui nesses dias. E meu irmão, para tudo, se você não está conseguindo entender e saber o que os céus estão dizendo para nós, você precisa parar tudo e começar a rever as suas anotações, conversar com Deus e entender o que Deus está falando. Agora, o que Deus tem falado para você? Para que você possa ter uma mente renovada, o que os céus estão falando para você, primo, especificamente? Para você, Lígia, especificamente. O que especificamente o céu tem falado para nós? Para que eu tenha uma mente renovada. Então eu preciso estar atento à voz do Espírito Santo, aquilo que Deus tem falado. Porque os céus estão falando. Os céus estão dizendo algo. E sabe, talvez aquilo que os céus estão falando não é exatamente aquilo que eu queria escutar. Aonde a palavra de Deus está me levando não é exatamente aonde eu queria estar. Porque olha, Ezequiel, você acha que ele gostaria de estar num vale de ossos secos? E aí você percebe que Ezequiel, ele foi levantado e chamado para falar a um povo rebelde. Então, nós estamos no capítulo 37 de Ezequiel. E se você começar a ler o livro de Ezequiel, você percebe que ele já trouxe, ó, muitas profecias. Ele já tinha falado muito. Ele já tinha tido muita experiência com Deus. E aí ele estava no meio de um vale de ossos secos. Ele me perguntou: cara, aqui, eu estou aqui porque, cara, esse aqui é uma milagre aqui agora. Eu vou começar a profetizar aqui, eu vou fazer alguma coisa, porque eu sou um profeta, porque não sei o que ele poderia. Não, mas sabe o que Ezequiel fez? Aí Deus falou para ele: aí, o que você acha? Você acha que esses ossos podem ter vida? Aí ele falou assim, ó, tu sabes, ó soberano Senhor. Sabe o que ele falava, soberano Senhor? Porque quando ele foi chamado, Deus falou para ele que ele deveria falar assim. E aí ele falou assim: olha, tu sabes. Então você percebe assim que Ezequiel, ele espera uma direção do céu para ele fazer algo, apesar de ele saber o que ele tinha que fazer, apesar de ele ter experiência, de ter conhecimento, ele sabe, ele esperou que os céus falassem algo para ele naquele momento. E ele falou assim: ah, então profetiza, filho do homem. Então, segundo a palavra, segundo a voz de Deus, ele começou a profetizar. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus nesses dias. Nós precisamos ouvir o que os céus têm falado para nós. Cara, assim, sobre essa igreja existe uma voz profética. Então, se você não está entendendo, pega as ministrações dos últimos 3 meses e começa a ouvir e anotar, ou pega as suas anotações e começa a fazer um resumo, você vai entender claramente o que Deus tem falado para nós. E cara, eu vou te falar, você precisamos entender isso. Agora, dentro daquilo que Deus tem liberado sobre essa igreja, o que existe algo específico sobre você? Porque talvez fala assim: ah, para que o Jorginho tenha uma mente renovada, ele precisa parar de ser reclamão. Que não é o caso do Jorginho. Então, assim, especificamente, existe algo sobre a vida dele que Deus está falando para ele, que ele precisa mudar na vida dele. Para quê? Para que ele viva a voz profética que está sendo liberada nessa igreja. E sabe, meu irmão, como que Deus fala? Deus fala através da palavra. Se você não lê a Bíblia, como é que Deus vai falar com você? Como é que você vai entender? Porque aqui você está entendendo, porque as pessoas que vêm aqui ministrar, elas foram lá, buscaram, elas leram, elas ouviram algo do céu, e já está liberando. Então, para mim, para você que estão sentados aí, cara, é muito top, é muito cômodo. Cara, eu estou ouvindo a voz do céu e eu nem busquei ela, mas é a voz do céu. Porém, existe uma voz que ele vai falar só para você. Existe algo que ele vai falar só para você. E você não precisa ser um profeta, um pastor, um líder para ouvir a voz de Deus. Você só precisa ler a Bíblia. Você só precisa ler a Bíblia e orar. E orar. Orar é a convivência. Cebolinha. Você precisa orar. Você precisa ler a Bíblia. Porque é através da palavra de Deus que ela vai falar com você. Porque se nós não lermos a Bíblia, se nós não escutarmos a voz do céu, o que nós vamos viver na nossa vida é o vale de ossos secos. Porque eu vou te falar uma coisa, meu irmão, o vale de ossos secos não é o lugar onde você está, mas é quem você é. Porque o vale de ossos secos não é o lugar. Você percebe que na palavra, o que Deus falou para Ezequiel? Olha, a Israel, vocês são o vale de ossos secos. Não era um lugar, eram eles. Então o vale de ossos secos não é um lugar de morte. Não é o mundo lá fora o vale de ossos secos. O vale de ossos secos sou eu aqui dentro de mim. Se eu não escuto a voz dos céus, se eu não me relaciono com Deus, eu não gero vida dentro de mim. E se eu não gero vida dentro de mim, então existe um vale de ossos secos. Então, aí, meu irmão, tudo, em tudo que eu me relacionar, em tudo que eu enxergar, em tudo que eu pensar, eu vou pensar conforme um vale de ossos secos. Essa vai ser a minha perspectiva de todas as coisas, a perspectiva de um vale de ossos secos. Agora, por que que Deus leva Ezequiel para o vale de ossos secos? Porque dentro dele não existia um vale de ossos secos. E ele precisava ver o que era um vale de ossos secos, para que ele pudesse profetizar no vale de ossos secos, para que ele pudesse ajudar a nação de Israel. Então, quando ele estava dentro do vale de ossos secos, a perspectiva que ele tinha não era do vale, era dos céus. Porque quando Deus falou assim, o que você acha? Eu falei, tu sabe, Senhor. Ele estava conectado com os céus. Ele estava esperando uma resposta dos céus. Ele não estava conectado com o vale, ele estava conectado com os céus. E ele estava esperando uma voz do céu para saber o que ele precisava fazer naquele lugar. Porque talvez ele desconhecia aquilo. Ah, não conheço esse lugar. Mas talvez esse lugar é muito natural em nossas vidas. Nos dias de hoje, nós vivemos um vale de ossos secos, sem vida. Não saímos do lugar. Ficamos sempre prostrados. Então, nós não podemos mais viver dessa maneira. Nós precisamos deixar a palavra de Deus nos levar a passos verdejantes. Você precisa sair, nós precisamos sair desse vale da sombra da morte. Vale de ossos secos. Sombra da morte não. Mas são vales de morte. Vales de morte. A gente precisa sair deste lugar. Ou melhor dizendo, esse lugar precisa sair de dentro de nós. Porque quando esse lugar sair de dentro de você, aí a palavra de Deus vai te levar a esse lugar. Mas não para você morrer, mas para você profetizar. Por quê? Porque existe vida dentro de você. Ezequiel só liberou vida porque existia venda dentro dele. Então nós precisamos sair deste lugar. Cara, sabe, nós transformamos tudo num vale de ossos secos. O pastor estava ministrando aqui, às vezes a gente vem para o culto e o culto parece um vale de ossos secos. Então, com que olhos você tem olhado as coisas? Deixa eu te falar uma coisa. O vale de ossos secos é um lugar de possibilidades. É um lugar de possibilidades. É possível esses ossos tornarem a vida? Então, é um lugar de possibilidades. E nós precisamos nesses dias basear a nossa vida segundo a possibilidade do céu, não a morte do vale de ossos secos. Porque as circunstâncias, elas querem te levar para o vale de ossos secos. E você olha para aquilo e o que você vê? Ah, eu vejo ossos secos. É só o que nós conseguimos enxergar. Você olha para o seu problema, ah, eu só vejo o meu problema. Ah, eu olho para as minhas finanças, ah, eu não vejo nada. Então, você precisa olhar segundo a possibilidade do céu. As circunstâncias e as situações da sua vida é uma possibilidade dos céus para que você gere vida, para que haja manifestação do reino de Deus. Então, como é que eu mudo a minha visão? Quando eu tenho o conhecimento e o entendimento da palavra de Deus. Sabe, quando eu vejo uma pessoa enferma, eu preciso olhar para ela e falar assim, meu, Deus pode curar. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. E quando tiver alguém enfermo, chama o presbítero e você pega o óleo, você unge aquela pessoa e ela será curada. Essa tem que ser a minha visão. Existe uma possibilidade de cura, então eu vou lá e manifesto a cura sobre a vida daquela pessoa. Agora, se eu quiser, eu posso estar olhando ele como uma pessoa enferma. Sabe, nós não podemos mais olhar a terra com a visão da terra, a gente tem que olhar a terra com as possibilidades dos céus. E quais são as possibilidades dos céus? É aquilo que o céu está falando. aquilo que o céu está falando. O que Ezequiel poderia fazer diante do vale de Ossetes? Inúmeras coisas. Um homem de Deus, um profeta, levantado pelo Senhor, cheio de unção, cheio de Espírito. Cara, o que? Deve ter passado milhões de coisas na cabeça dele. Mas naquele momento existia uma voz do céu para aquela situação. E nós precisamos entender isso hoje. Senão nós não vamos conseguir sair do nosso lugar. Se nós não vamos conseguir sair do lugar onde nós estamos. Sabe, se Deus está falando para nós que nós precisamos renovar a nossa mente, então eu preciso ouvir os céus para saber como é que eu faço para renovar a minha mente. Porque aquilo que o Claudião precisa fazer não é aquilo que eu tenho que fazer. Para renovar a minha mente, para ter uma mente transformada, para ter a mente de Cristo. Então eu preciso ler a Bíblia e orar. E para Deus, me mostra onde está dentro de mim o vale de ossos secos. Onde está a morte dentro de mim? Para de olhar para você mesmo como um coitado, como um fraco, um fracassado. Olha para você com os olhos dos céus, que existe uma possibilidade. É possível uma mudança, é possível uma transformação, é possível. Você está aí no lugar onde você está. É possível. Para de olhar para fora. Para de olhar para fora. Para de ser contaminado pelas notícias que chegam no seu coração, que chegam na sua mente, que chegam na sua vida. Porque é isso que as trevas têm feito todos os dias, nos contaminando. Nos contaminando. Mas nós temos uma palavra do céu. Nós temos uma palavra de Deus sobre nós. Nós temos uma palavra viva. E ela não é só uma palavra escrita, é uma palavra viva. É uma palavra que atua. É uma palavra que transforma. É uma palavra que remove. É uma palavra que constrói. É uma palavra que destrói. É uma palavra que edifica. É uma palavra que edifica. É uma palavra que muda a mente. É uma palavra que abre os olhos. Aleluia. E é essa palavra que está sendo liberada sobre a minha vida e sobre a sua vida hoje. Há uma possibilidade de mudança e de transformação. Ah, mas eu não sei nem como começar. Então existe uma possibilidade de recomeço. E qual é o problema de recomeçar? Sabe, Jesus, ele ensina muito a nós sobre perseverança. E o recomeço é uma característica da perseverança. Porque se você recomeça, você está tentando de novo, então você vai perseverar novamente sobre ele. As pessoas não gostam de recomeçar porque elas olham aquilo como um fracasso. Cara, mas olha o recomeço como com os olhos dos céus. Com uma possibilidade que agora vai dar certo. O recomeço, a perseverança, é a palavra dos céus para nós. É a palavra do céu. E qual é a palavra dos céus para você hoje? Qual é? Ah, pastor, eu não sei. Então, meu irmão, vai lá na sua casa, na sua Bíblia, e começa a ler. E começa a orar. Leia e ore. Leia e ore. Leia e ore. Leia. E se você não fizer isso, meu irmão, vou te falar uma coisa. Você não vai ouvir a voz do céu. De jeito nenhum. De forma alguma. Agora, se você lê e ora, lê e ora, lê e ora, você vai ouvir a voz do céu em todo momento. As circunstâncias vão falar com você. Os acontecimentos. Deus usou uma mula para falar. Agora a questão não é a mula falar, é eu entender que tudo é a voz do céu. Não é? Se a mula vai falar ou não, cara, eu não sei. É o céu que escolhe a forma como ele vai dizer. A questão não é essa, a questão é se eu estou entendendo que a voz da mula é a voz do céu. E se eu tiver uma mente cauterizada e dominada pelo vale que eu sossego, eu não vou enxergar a mula como a voz do céu. Agora, se eu tenho uma, se eu estou entendendo que em Deus existe uma possibilidade, eu vou conseguir ouvir. Cara, eu vou te falar uma coisa, que eu quero liberar sobre nós, que os nossos ouvidos sejam abertos dessa noite. Em nome de Jesus, eu profetizo ouvidos abertos para que você possa ouvir a voz dos céus. Eu silencio sobre a sua vida toda voz estranha, todo barulho. Em nome de Jesus, eu silencio todo barulho, toda voz estranha sobre a sua vida. E em nome de Jesus, eu profetizo que você vai ouvir a voz dos céus com clareza sobre a sua vida nesses dias. Porque é essa voz que vai te tirar do lugar de onde você está. É essa voz. Escute a voz dos céus. Escute a voz dos céus. Ouça o que os céus está dizendo e alinhe a sua vida a direção que Deus está te falando, está te dizendo, alinhe a sua vida. Sabe, existe uma alimentação em nós que a gente só vai aonde a nossa mente quer ir. É difícil você achar que humanamente uma pessoa, ela quer ir a um vale de ossos secos. Então, por quê? Porque existe uma limitação humana em nós. E a voz dos céus vai fazer nós sairmos da nossa limitação humana. A voz dos céus. Então, sabe o que nós temos que fazer? É ouvir os céus. O que os céus estão dizendo? O que os céus estão dizendo? E quando você ouvir, meu irmão, profetiza, filho do homem. Profetiza. Profetiza. Existem duas coisas importantes nesses dias. É ouvir e falar. Por isso que a Bíblia ensina, olha, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Isso não significa que não é para você falar, é que você tem que ouvir também. Ouvir e falar, ouve e profetiza, ouve e profetiza, ouve e libera, e fala, e declara aquilo que você entendeu. Abre a sua boca e deixa aquilo fluir do seu interior. Sabe, às vezes nós estamos como uma represa e aquela água está dentro de você querendo transbordar e você fica ali, ó, com a boca fechada. Libera, libera, libera. As pessoas, existe um monte de vale de ossos secos ao nosso redor que precisam ouvir a voz profética que sai da nossa boca. Existe. Mas nós não vamos mudar o vale sem ouvir a voz dos céus. Jamais. Escute o que os céus estão dizendo para você hoje. Semana passada Deus falou: olha, tenha uma mente renovada. Renovem a sua mente. Mude a lente. Mude a sua lente. A forma como você olha para as coisas. Hoje Deus está falando: olha, existe uma possibilidade. Olhe segundo a possibilidade dos céus. Profetize sobre o vale de ossos secos que está dentro de nós. Somos nós o vale. Talvez hoje. Mas a palavra profética de hoje é que amanhã nós não seremos mais. Por isso profetize hoje. Você está ouvindo a voz do céu, profetize hoje sobre o vale de ossos secos. Sobre o vale. Em nome de Jesus, meu irmão, eu queria que você se levantasse. E vamos. Espírito Santo, nós queremos ouvir a sua voz. Espírito Santo, nós queremos ouvir com clareza, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu olho para esse lugar e eu não vejo um vale de ossos secos, mas eu vejo um exército do Deus vivo. Ah, eu vejo um exército do Deus vivo. Espírito Santo, empresta os teus olhos para mim. Senhor, empresta os meus seus olhos para mim, para que eu possa olhar para todas as coisas com os teus olhos, para que eu possa enxergar todas as coisas com os teus olhos. Em nome de Jesus, existe uma possibilidade de mudança, de transformação na nossa vida, na sua vida hoje, em nome de Jesus. Ah, os problemas que você vive hoje não é um vale de ossos secos, não. É uma possibilidade da mudança, é uma possibilidade da manifestação do reino do céu sobre a sua vida. Por isso, comece a profetizar, comece a profetizar, comece a declarar em nome de Jesus. Moços, tornem a ser vida, comece a clamar por vida, comece a clamar por vida. Vem, Espírito Santo, derrama a vida nessa manhã, derrama a vida sobre nós. Vida, vida, eu repreendo a morte, eu repreendo a morte, eu repreendo o espírito de morte. Senhor, venha. Vamos te ouvir, Jesus. Precisamos te ouvir, Jesus. A voz de muitas almas, inconfundíveis, inconfundíveis. Comece a orar em outras línguas. Comece a adorá-lo. Comece a adorar em mistério. Anule a sua humanidade, a sua alma. Anule agora. Porque a voz dele pode ser loucura, mas no Espírito é a realidade. No Espírito é a maior verdade. No Espírito é a única voz. Anule sua alma. Anule sua alma. Oh. certo. Você que ainda não trouxe a sua oferta, o seu dízimo, por favor, fique na liberdade. Venda aí o seu melhor ao Senhor.